Hugo 103, pode para puxa acionar para o Fox 8. Sente autorizado, chame o táxi, Gol 1093. Bora, para o táxi, obrigado. Salvador, muito bom dia, passarei 2229, sentido a Gol. Passarei 2229, bom dia, via chegada Bomed 1, deixa para o nível de voo 080, ajuste padrão. 080, padrão 2229. Salvador, com licença, informa o término do reboque do Alfa, Axel Alfa, bom dia, bom trabalho. Gente, bom dia, Alfa, Axel Alfa. Confirma 157. 1093, autorizado o táxi, via parte 1. Índia, quando esperar a pista 10, vai chamar novamente. O ajuste 1093 padrão. Parte 1, Índia, quando espera, chama na frequência, 13093. Passarela do 2221, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 288-353, obrigado, bom dia. Bom dia. Paragol 093. 93 autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento 1, 00 graus, 1, 09. Autorizado a decolar, 09. Série 2229, autorizadíssima para o nível de voo 050, ajuste padrão. Para 050, ajuste padrão, passaria 2229. Uno 093, decolando 34, chame controle Salvador. Uno 19.8, bom voo. 98, obrigado, bom dia, vem. Bom dia, bom. Uno 093, decolou na sua escuta. Uno 093, contato radar na decolagem, via saída árvore, Uno sub, mantenha nível de voo 360. 360 na Arbo 1, boa. 093, obrigado. Passarela 2229, desça para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Da pistola 0, avança avisado. Para 2000, autorizado procedimento ILS X-Ray, pistola 0. Vai reportar estabilizado, passarela 2229. estabilizou no ILM, você passaria 2229. Passaria 2229, completando o procedimento, chame a torre na frequência 118.95. 295, bom dia, bom serviço, 2229. Bom dia, bom posto. Obrigado. Salvador, bom dia, passaria do 2229. Passaria do 2229, autorizado pouso pista no zero, pista molhada, vento no 00 grau 08 nós, o ajuste no 0 no 3. Tive pouso, pista 1 no 0, passaria do 2229, ciência da pista molhada. Coluna 093, chame centro Recife na frequência 128.8, retorno 135.3. 128.353, obrigado, bom dia. Bom. Para informação, o passeio 2229 obteve visual 1000 pés, ok? 1070 pés. 6, passeio 2229 visual 1000 pés, já autorizado pouso 1-0, 1-0-0 grau 089. Gente, livre pouso 2229. Direita, sol 121, decimal 9, bom dia. 219, obrigado, bom dia.